O nosso tema de hoje é sacrifício. Tem duas questões que fazem parte do ser humano. Uma é o nosso entendimento instintivo sobre Deus. Desde os primórdios, quando se fala de humanidade, sempre existiu uma figura de um Deus, de uma criatura superior a nós, acima e com poderes amplos. E o outro ponto é o nosso instinto de preservação, de sobrevivência, sempre muito forte. Talvez essas duas questões expliquem bastante o que significam os sacrifícios que a gente tem conhecimento através da história, né? Que sacrifícios seriam esses? A gente percebe que lá antigamente, nos primórdios mesmo, as primeiras notícias que se tem, o ser humano, ele sacrificava coisas do seu relacionamento para Deus ou para os deuses que faziam parte das suas vidas. Então, para que tivessem um ano de colheita farta, de agricultura, que lhe desse o retorno daquilo que eles estavam plantando, eles ofereciam alimentos para os deuses. Existiam as crenças muito fortes sobre as questões da natureza, tempestades, trovões, vulcões, que muitas vezes arrasavam os lugares onde eles viviam. Então eles interpretavam como a ira do Deus ou dos deuses, e tratavam também de tentar amainar essa ira através de sacrifícios. E muitos desses sacrifícios eram sacrifícios humanos. Então, entregavam pessoas daquela comunidade em sacrifício para acalmar esse Deus. Eu falei do Antigo Testamento, e ali no Antigo Testamento existem relatos do próprio Abraão que, ouvindo a voz de Deus, ele ia entregar o seu filho para ser sacrificado. E na hora H, Deus disse, não precisa. Que bom que com o passar do tempo a gente está evoluindo e está compreendendo um pouco melhor essa relação nossa com Deus, né? Que tipo de Deus é esse que de repente eu tenho que matar um filho para oferecer a ele? E o judaísmo, naquela época, ele passou então a exterminar com esse tipo de sacrifício humano. Mas existiam sacrifícios de animais. Ainda existem alguns, talvez não para Deus propriamente dito, mas para entes, enfim. E o sacrifício de animais também, o próprio Jesus se colocou contra qualquer sacrifício que houvesse sangue relacionado, porque era uma coisa ainda bárbara. Tem uma passagem também no Evangelho, já no Novo Testamento, que é quando Jesus entra no templo. O templo era um local que não era só uma construção. Existia, além da parte fechada, um pátio muito grande. E naquele pátio, naquela época, existiam os vendilhões, os vendedores, que estavam ali negociando diversas coisas. Entre essas coisas, animais para serem sacrificados a Deus. Jesus, quando viu aquilo, se revoltou até, porque ali era um lugar de oração, um lugar de devoção e não de negócios. E aí expulsou aquele pessoal ali de uma forma bem veemente, né? Essa é uma parte da história. Mas isso tudo é para a gente poder buscar um pouco no nosso passado das coisas que nós fazíamos, nós seres humanos, efetuávamos. E tudo são questões muito fortes dos nossos conceitos, das nossas concepções sobre as coisas. Ainda hoje a gente escuta muita gente dizer assim, ó, que a felicidade ela precisa ser conquistada através de muito sacrifício. Passou uma frase aqui muito parecida com isso. Não nesse sentido, né? Mas que a felicidade verdadeira ela era um resultado do bem que se faz. Estava escrito aqui. E muitas vezes quando nós temos um momento de felicidade e nós não encontramos um parâmetro anterior que justifique essa felicidade, nós somos acometidos até por medo de não merecermos aquele momento feliz porque não fizemos nada para que ele estivesse ocorrendo. Então, eu disse, né, a questão dos conceitos que acabam sendo muito fortes em nós, e nós sofremos ao invés de aproveitar aquela situação de uma forma verdadeira e realmente útil. Que aquela felicidade seja útil. A quê? O que é sacrifício? A palavra sacrifício é privação. Privação é abrir mão de alguma coisa, é renunciar a alguma coisa. Mas ao quê? O que é me sacrificar? A gente ouve também, se a gente observar e estiver atento, a gente ouve muita coisa no nosso dia a dia, ao longo da nossa vida. As pessoas quando dizem assim, ai, me sacrifiquei tanto por ti e tu me paga dessa forma. Então, será que era um sacrifício aquilo? Ou será que era o quê? Que tipo de renúncia eu estava fazendo nessa atitude de sacrificar para alguém? O que, é esse abrir mão? Do que eu preciso abrir mão ou renunciar? Qual é o sentido da palavra sacrifício? Os nossos grandes problemas, os nossos males estão todos dentro de nós. Então nós precisamos sacrificar o quê? As nossas vontades ou tendências, porque nós estamos sempre agindo de forma a dar vazão aos nossos desejos, às nossas vontades. Tudo aquilo que eu faço durante o meu dia é buscar fazer com que isso se torne real, verdadeiro. Só que isso é sempre o eu. Sacrificar para ser alguém melhor é abrir mão desse prazer do meu eu e observar do lado onde sempre tem o outro passando por dificuldades, muitas vezes dificuldades que para mim são extremamente simples, que eu não tenho aquelas dificuldades. Então, eu posso, de alguma forma, auxiliar. Seja na questão material, seja na questão do aconselhamento. Enfim, tem várias formas. Dentro da nossa casa, a gente percebe isso facilmente. Numa família, onde temos questões diferentes de entendimento. E nós precisamos aparar essas arestas para nos tornarmos mais próximos. Temos que abrir mão de algumas coisas. Todo mundo sabe disso. Se nós olharmos para os nossos pais, para manterem uma família muitas vezes unida, coesa, ou dentro de um espírito fraterno, de amor, quantas coisas eles precisaram abrir mão dos desejos deles para solidificar aquilo. Nas nossas famílias que nós formamos, quantas vezes nós temos que abrir mão das nossas vontades por um bem comum? Se não abrirmos mão, conflitos. O ego se choca com o outro ego e nós não caminhamos juntos, nós caminhamos cada um para um lado, puxando cada um uma corda, tipo aquele cabo de guerra, né? Cada um puxa, o mais forte vence. Não o melhor, o mais forte. Então o sacrifício verdadeiro é a reforma que nós temos que fazer dentro de nós. Deixar de curtir a vida, mas viver a vida de forma objetiva. O que é essencial na vida? A gente sabe. Muitas vezes nós dizemos, ou ouvimos também dizer, né? Ah, mas eu trabalho, eu posso me dar o luxo de fazer tal coisa? Afinal de contas, sim, pode. Mas o que tu está ganhando verdadeiramente com aquela coisa que tu está objetivando? Será que é um ganho real, verdadeiro? Ou é aquela coisa de satisfação momentânea, fugaz, que no momento em que tu vai ali e tu adquire, tu já quer outra coisa, porque aquela ali perdeu a graça. Então nós temos que muitas vezes perceber isso e abrir mão daquela tendência, daquele desejo, daquela vontade forte e focar no que é necessário, no que é preciso. Inclusive porque, quando se fala em família, todos nós, seja pai, mãe, filho, todos nós a gente está dando exemplo para os outros membros. Então, O que nós estamos ensinando, nós estamos auxiliando aqueles outros membros que convivem com a gente? Que tipo de exemplo está sendo dado, né? Não que se viva para dar exemplo, mas tudo que se faz é visto. Então, a gente tem que pensar, né, no que nós estamos semeando. Talvez seja a palavra mais que ilustre melhor o que eu estou dizendo. Que tipo de plantio eu estou fazendo? Porque vai crescer e eu vou ter que colher. Então, é uma ideia para a gente pensar.